Estás-me a ouvir? Estás-me a ouvir, Zé? Ainda nem instalei o Ableton. Oi. Yeah. Tu não tinhas de tirar a senha e o Nick. Consegues-me ouvir? Já, diz. Já tirei, meu. Só que aquilo, aquilo pede-me sempre o Nick. Está com bué. Como é que o canal está só a piscar? Foda-se. Está com bué atrás isto. Até se calhar, mas metes o Nick e ainda metes a passo. Está com latência. Ué. E está mesmo. Tem uma batida. Thank you.